acalmar. A vida vai passar, não vou ficar mais nessa. Olha pro lado e vê quem anda com você, cê tem que abraçar. Preste bem atenção, coisas do coração são como essa ladeira. Pra conseguir subir, tem que ser leve sim, o amor te estende a mão. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. O pôr do sol na praia, o pôr do sol à beira-mar. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. E quem me deu a mão foi uma gente boa. Gente que nem pensei que me queria bem, veio me levantar. Palavras bem em vão, meu bem, preste atenção, não diga coisa à toa. Palavras vão voltar e podem se vingar da sua ingratidão. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Você não anda bem e precisa relaxar, precisa de uma praia, só de uma praia. Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Quem tá feliz vem na palma da mão. Só agradecer, hein, gente?